meu pranto em alegria. Que bom é ter você pra mim. Tanta coisa pra fazer agora. Ser feliz é só o que importa. Nós dois juntos até o fim. Até o fim. E esse amor é seu. Só seu. E esse amor é meu também. Meu também. E esse amor é seu. Só seu. Só seu. E esse amor. De sol fica frio. Não dá pra ficar longe assim. Não dá. Mas quando você chega, tudo muda. O meu sorriso bobo te ajuda. Saber que eu não sei viver sem você. E esse amor é seu. Só seu. E esse amor. Desse jeito, um amor perfeito. Quem sabe viver a vida faz direito. Cuida bem, dá carinho e atenção. Tudo isso faz bater forte um coração. Renovar o que se tem por dentro. Todo dia viver esse sentimento. Saber que nada e ninguém pode separar. Um amor assim nunca vai se acabar. Porque esse amor é seu. Só seu. E esse amor é meu também. É meu também. E esse amor é seu. Ei, só seu, só seu. E esse amor é meu também. Meu também. E esse amor é seu. Só seu, só seu. E esse amor é meu. Também. E esse amor é seu.